Jesus e o Apocalipse. Jamais como agora o Brasil precisou tanto de elevar seu pensamento ao Cristo de Deus. Não só nosso país como toda a humanidade, se tiverem juízo. Jesus não é uma fábula ou uma invencionice de alguns carolas ou místicos doentes. Ele existe e continua vivo entre nós, conforme afirmou. Passará ao céu, passará à terra, mas as minhas palavras não passarão. Naturalmente incluídas as palavras proféticas do seu Apocalipse. Texto do livro. O Brasil e o Apocalipse. Volume 1. Paiva Neto.